Capítulo 10. De noites de insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Noites de insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. De Camilo Castelo Branco. Problema histórico a prêmio. O prêmio oferecido a quem dilucidar a escuridade do caso é uma coleção de fados, encadernada em marroquim, de parceria com os músicos, do Sr. Joaquim de Vasconcelos, edição quase em esgoto. O Sr. Miguel Dantas escreveu um livro cheio de notícias acerca de cada impostor que se intitulou Dom Sebastião, rei de Portugal. O último chamou-se Marco Túlio Catizone, da Calábria. A respeito deste, o Sr. Dantas exibe documentos desconhecidos, e na opinião do Sr. Pinheiro Chagas, não há mais que dizer. A. Afirma o Sr. Dantas, fundado em provas, que Marco Túlio, o embusteiro, foi condenado ao corte da mão direita, à forca e à exposição do cadáver feito pedaços, sentença executada em São Lucar de Barrameda, aos 23 de setembro de 1603. Essas provas, se bem me recordo, não têm maior canção que a devida ao nome do historiador sério. O documento que Sua Excelência não viu nem indicou é a sentença de Clemente VIII a favor desse homem, que se intitulava Dom Sebastião. Este importantíssimo depoimento na causa do pretendido rei nunca foi impresso. É o seguinte: Clemente VIII, por divina providência, servo dos servos de Deus, saúde e paz em Jesus Cristo, nosso Senhor, que de todos é verdadeiro remédio e salvação. Fazemos saber a todos nossos filhos caríssimos que, debaixo da proteção do Senhor, virem com fervorosa fé, em especial aos do Reino de Portugal, que o nosso muito amado filho, Dom Sebastião, rei de Portugal, se apresentou pessoalmente nesta cúria romana, no Sacro Palácio, fazendo-nos com muita instância e súplica o mandássemos meter na posse do seu Reino de Portugal, pois era o verdadeiro e legítimo rei dele, que por pecados seus e juízo divino se perdera em África, indo pelejar com o rei maluco no campo de Alcácer Quibir, e até agora estivera oculto, e não quisera dar conta de si por meter tempo em meio dos males que sucederam por seu conselho, e que para justificar ser o próprio estava prestes para dar toda a satisfação que lhe fosse pedida. E considerando nós o caso, como somos juiz universal entre os príncipes católicos, mandamos por conselho dos cardeais em conclave que aparecesse. E feito, se fez examinar com muita miudeza, como convinha a tal caso, de que se fizeram processos em várias nações e no dito reino de Portugal por pessoas qualificadas, assim dos sinais do seu corpo, como de outros mais miúdos do seu reino, ajuntando as partes por onde andou e de sua vida e costumes, como outras particularidades importantes para a verdade ser muito claramente sabida, não nos fiando por uma só vez, mas por muitas, e por pessoas constituídas em dignidade sacerdotal e por seculares titulares, do que se fizeram os processos que no arquivo desta cúria se puseram e que uns e outros se conferiram, e visto em conclave e perante nós se verificar ser o próprio rei Dom Sebastião e lhe pertencer o dito reino como único herdeiro dele, e assim todas as rendas desde a data deste para se investir de posse, pelo que Autoritate apostólica, por tal o declaramos, e sentenciamos, e mandamos ao muito católico Filipe III de Espanha, que largue o reino em paz, sob pena de excomunhão maior, ipso facto incurrenda, reservada a nós, não permitindo dilações. Como filho obediente aos mandados apostólicos, deve temer a ira do Senhor, fazendo o contrário. Nesta cúria, sob o nosso sinal do pescador, a 23 de dezembro de 1598. Este documento não desfigura nem contraria a história de Marco Túlio, referida pelo Sr. Miguel Dantas. O que daí se depreende é que Marco Túlio enganara Clemente VIII, depois de ter enganado os sacerdotes e titulares que depuseram de sua autenticidade na cúria, se é que os depoentes não mentiram ao sumo pontífice para ressuscitarem fraudulentamente Dom Sebastião. De qualquer modo, se o impostor foi enforcado em 1603, segundo afirma o Sr. Dantas, é impossível que esse mesmo, que Clemente VIII sentenciou como rei em 1598, seja como rei sentenciado em 1617 por Paulo V. Aqui está a sentença de Paulo V. Paulo V, bispo de Roma, servo dos servos de Deus, ao nosso muito amado filho Felipe III, rei de Espanha, saúde em Jesus Cristo nosso Senhor, que de todos é verdadeiro remédio e salvação. Fazemos saber que, por parte de el-rei Dom Sebastião, que se dizia ser de Portugal, nos foi apresentada uma sentença apostólica de nosso antecessor Clemente VIII, de que constou estar julgado pelo verdadeiro rei e legítimo de Portugal, nos pedia humildemente mandássemos por nosso núncio, assim o declarasse para efeito de se lhe dar a posse pacífica que convinha à boa cristandade e exemplo dos infiéis para que não tomassem motivo de usurparem o alheio, e que mandassem consultar por nossos cardeais, ver e examinar a dita sentença com nova justificação, e como era o próprio conteúdo nela. Movidos do amor paternal, para evitar escândalos que podiam resultar e guerras entre cristãos, nos pareceu, para mais suave meio, mandar-vos aviso por nosso núncio, não permitindo dar-lhes ocasião para que se valesse das armas da igreja, antes, logo, com efeito, largareis o reino a seu dono, como estava mandado pela sentença junta, na qual não houve satisfação, coisa estranha entre os príncipes. Pelo que, autoritate apostólica, e que nesta parte usamos, mandamos a vós, Felipe III, rei de Espanha, em virtude da santa obediência, que dentro de 9 meses, depois da notificação desta, largueis o dito reino de Portugal a seu legítimo sucessor, Dom Sebastião, muito pacificamente, sem efusão de sangue, e sob pena de excomunhão maior, lata sententia, da maneira que está julgada, dada em esta cúria romana, sob o sinal do pescador, a 17 de março de 1617. Temos, portanto, segunda sentença a favor do mesmo que a obteve em 1598, e que a história melhor documentada e estudo definitivo no conceito do Sr. Pinheiro Chagas dá como enforcado em 1603. Mas este mesmo homem impetrou terceira sentença do Papa Urbano VIII. Se fosse Dom Sebastião, devia a esse tempo orçar pelos 76 anos. A sentença de Urbano é mais patética, porque aí já o decrépito Exul pede que o não esbulhem do seu direito porque tem mulher e filhos. A terceira sentença reza assim: Urbano VIII, por divina providência, bispo de Roma, servo dos servos de Deus. A todos os arcebispos e bispos e pessoas constituídas com dignidade que vivem debaixo do amparo da Igreja Católica, em especial aos do Reino de Portugal e suas conquistas, saúde e paz em Jesus Cristo, nosso Salvador, que de todos é verdadeiro remédio e salvação. Fazemos saber que, por parte do nosso filho, Dom Sebastião, rei de Portugal, nos foi apresentado pessoalmente, no castelo de Santo Ângelo, 2 sentenças, de Clemente VIII e Paulo V, nossos antecessores, ambas incorporadas, em que constava estar justificado largamente ser o próprio rei, e nesta conformidade estava sentenciado para lhe largar Felipe III, rei de Espanha, ao que não quis nunca satisfazer, pedindo-nos agora tornássemos de novo a examinar os processos, e constando ser o próprio, o mandássemos com efeito investir da posse do reino, pois tinha filhos e mulher, e não podia perder seus direitos, que prejudicava a seus herdeiros, o que mandamos brevemente e por extenso ver como convinha em caso de tanta importância. E considerando como nos convém julgar e determinar a causa dos príncipes cristãos, mandando dar vista a Felipe IV, que hoje vive, cometendo a causa ao imperador e a el-rei de Inglaterra e a el-rei de França, com o que se passou, e se resolveu que lhe desse posse do reino de Portugal. E ora, por parte do dito rei Dom Sebastião, nos foi pedido puséssemos o cumpra-se na sentença e mandássemos passar nosso breve apostólico com excomunhão reservada a nós para que nenhum fiel cristão lhe impida sua posse, nem tome armas ofensivas contra ele e seus soldados e ministros. E vendo nós, com os nossos cardeais do nosso conselho, sua justiça, com maduro conselho lhe concedemos, pelo que vos mandamos que depois da notificação desta, a 9 meses primeiros seguintes que assinamos pelas 3 canônicas admoestações, dando repartidamente 3 meses por cada canônica admoestação, termo peremptório, tanto que vos for apresentado e da minha parte mandado, façai por vossos religiosos, assim seculares como regulares, publicar-se nos púlpitos das igrejas e praças públicas que, dada em esta cúria romana, sob o sinal do pescador, aos 20 de outubro de 1630. Aí está o problema. Quem era este homem? Não podia ser o rei da Ericeira, nem o rei de Penamacor, nem o pasteleiro do Escurial, nem Marco Túlio Catizone. Os quatro impostores eram já mortos. Então quem era? Ferdinand Denis, quando relata o caso de Marco Túlio, diz que este homem é um dos problemas insolúveis da história. Mas o senhor Dantas desatou o nó. O aventureiro foi enforcado em 1603. Houve um quinto Sebastião Falso? Onde iremos buscar-lhe o rastro na história? É possível que o senhor Dantas não escrevesse a palavra definitiva a respeito do homem sentenciado por três pontífices que o viram? Aí fica o problema. Fim do capítulo 10.